Tá ao vivo? Ao vivo? Ao vivo? Ao vivo, senhores. Saudações alviverdes a todos. Agora sim, saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacassi e estamos começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal, no Verdazo 1914. É claro, hoje é quinta-feira, mas amanhã é feriado, então é como se hoje fosse sexta-feira, né? Hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro. Palmeiras teve notícias ruins hoje, mas poderiam ser piores. A pior delas, é claro, a suspensão, a confirmação da suspensão que todo mundo sabia que ia acontecer, né? Suspensão do Diogo Barbosa e do Mike. Cada um deles pegou 2 jogos, estão suspensos contra o jogo do Grêmio, que é no domingo, e o jogo do Ceará, que é no domingo que vem. Talvez desse tempo do Palmeiras entrar com efeito suspensivo, mas amanhã é feriado, não tem como entrar com efeito suspensivo, foi tudo muito bem armadinho pela CBF. Então, acho bem pouco provável, ou nada provável, que aconteça isso do Palmeiras conseguir um efeito suspensivo. O mais interessante é que todo esse esforço da CBF vem num momento em que todos sabem que o Marcos Rocha está lesionado e que o Vitor Luiz está suspenso. Então eles suspendem os 2 laterais do Palmeiras, sabendo que os outros 2 estão impossibilitados de jogar. No caso do lado esquerdo, até a terceira opção está impossibilitada, que é o Luan Cândido, que é um menino da base, que tem um potencial espetacular, que vem se destacando muito nas últimas 2 temporadas. Ele que tem só 17 anos, ou talvez já tenha feito 18, mas ele é bem novo. Aliás, quem acompanha aqui os Periscatos sabe que eu sempre elogio muito o Luan Cândido, já faz tempo, e não é à toa que ele está recebendo uma chance de treinar e de acompanhar os profissionais. Tem até um vídeo não, fotos do Filipão, muito próximo a ele, nos treinamentos, passando muitas instruções para ele, ou seja, já enxergou no moleque alguém com potencial e já colou nele, falou assim, eu não vou deixar esse moleque passar não, vai aprender. Então tá ensinando bastante o Filipão pro Luan Cândido e realmente parece que vai ser o futuro do Palmeiras aí na lateral esquerda ou na meia, porque na base ele está jogando na meia. Um grande abraço para o pessoal do chat que já está aí, né, fazendo bagunça. Hoje é sem cerveja, porque, de novo, eu esqueci de comprar. Tá? Ontem eu fui no show do Roger Waters. Eu vou falar do show, tá, porque tem um assunto que é diretamente relacionado ao Palmeiras. Mas antes de falar desse assunto relacionado ao Palmeiras, eu queria fazer um rápido adendo aqui com relação à política. Bom, primeiro, vocês não comentem sobre política aí, ou se forem comentar, não defendam nenhum lado, porque senão vai sair fora. Tá? Vai sair fora. Não é para fazer campanha para ninguém aqui, nem a favor e nem contra. Então quem começar com esse papo de é porque esses comunistas, é porque esses bolsominion também vai sair. Tá? Então, não é nem para defender seu candidato, muito menos para atacar o adversário, tá? Mas o que eu quero falar sobre o show do Roger Waters é o seguinte: é um artista que eu gosto muito. Todo mundo sabe que eu gosto muito de rock clássico. E Pink Floyd é uma das bandas que construíram essa minha relação com o rock. Foi uma das primeiras bandas de rock de verdade que eu aprendi a acompanhar. E um dos grandes culpados não foi nem o Roger Waters no começo, foi o Gilmour. Foi os solos do David Gilmour que me deixaram, sabe, puta, que negócio louco isso aí, né? Quando a gente é adolescente, a gente ouve bandinha pop, né? Ou até de pop rock. E aí vem essas porradas, fala, nossa, né? Aí que você descobre o que é som de verdade. E claro, eu também ouvi passei a ouvir muito Led Zeppelin, mas o Pink Floyd, de toda forma, foi um deles. E o álbum The Wall foi, acho que, um dos primeiros que eu mergulhei de cabeça. E o álbum The Wall, que tem solos muito fodas do David Gilmour, ele é praticamente inteiro feito pelo Roger Waters. Ele é praticamente uma autobiografia do Roger Waters. E aí eu comecei a me aprofundar, começar a conhecer mais do Pink Floyd, etc. E o Roger Waters, ele sempre foi um cara que foi contra ditaduras, contra regimes autoritários. E nessa turnê dele não é diferente. Então, ele preparou, aliás, uma super produção. Ele preparou no telão que estava ontem no Allianz Parque. Aliás, é uma glória você ver esses shows magníficos no Allianz Parque, né? Você dá uma desviadinha no olho e você vê a bandeira do Palmeiras ali. Né? Você tá vendo um cara que é puta. Isso já aconteceu com o Paul McCartney, com o The Who e ontem com o Roger Waters. Eu tive o privilégio de ver esses três no Allianz Parque. Então é muito, muito, muito gostoso. Dá muito prazer isso. Não ter que ir no Morumbi para fazer isso. Como eu tive aqui no Morumbi outro dia. Outro dia, já faz mais de um ano. No show do Black Sabbath, por exemplo. Que é muito. Causa um enorme desprazer, além de ser uma porcaria show no Morumbi por causa da acústica. A acústica do Allianz Parque é fabulosa, magnífica. Mas o Roger Waters, ele manteve o que ele sempre fez em anos e anos de sua carreira. Calma que eu vou chegar no Palmeiras, tá? Tem a ver com o Palmeiras que eu tô falando. Então ele lista uma série de ditadores ou de líderes autoritários, para fazer críticas a eles. O alvo preferido dele é o Donald Trump, claro. Mas, por estar no Brasil, ele talvez muito mal brifado, ele. Show do Bon Jovi não é show de rock, tá? É show de boy band. Tá bom, Thiago? Mas tudo bem, a acústica continua sendo boa. O Roger Waters, então, ele listou no primeiro dia, no primeiro show dele, ele colocou lá Jair Bolsonaro entre essa lista. Ele colocou no final da lista, né? Então tinha lá Estados Unidos, Donald Trump, e aí listou todos que ele acha, e no final ele colocou Brasil, Jair Bolsonaro. Embora o Bolsonaro não seja presidente de nada ainda, né? Mas tudo indica que vai ser, ou pelo menos foi, está muito próximo disso por causa do resultado do primeiro turno. Ele já se antecipou e já colocou. E ainda colocou a hashtag que caracteriza a resistência ao Jair Bolsonaro, que é o ele não. Resistência, vejam a palavra. E o show era sobre resistência. Toda a carreira do Roger Waters, à frente do Pink Floyd ou não, sempre foi pautada por resistência. E ele não sabe exatamente a realidade do nosso país, é claro, mas para ele isso se encaixou no contexto geral da obra dele. Então ele colocou. Só que foi um passo muito mal calculado. Estou falando isso do primeiro show, não do show de ontem. Estou falando do show de terça-feira. Por quê? Porque ele foi fazer um negócio desse num país onde 46% votou no cara que ele está supostamente indo contra. Supostamente não, está claramente indo contra. Ele também não sabe o que causou a escolha pelo outro lado. Por que que o outro lado também não é bom na visão de 46% dos brasileiros? Ou de 46, não. O Haddad teve 29%. Então, na visão de 71% dos brasileiros, o outro lado não é exatamente o melhor possível. Então, por que que ele está apoiando esse cara? Então, ele foi mal brifado. Ele deveria, como fez ontem, se ater simplesmente ao foco da mensagem original dele. E aí, a associação a ir contra o Bolsonaro seria automática, mas não seria explícita. E ele não causaria tanto problema, uma reação tão grande como acabou acontecendo. Inclusive, teve brigas, várias, focos de briga entre bolsonaristas e petistas. Foi uma coisa meio constrangedora. No primeiro dia, isso. Então aí ele consertou isso no segundo dia, e ontem eu tive o privilégio de assistir o show, e aí já não teve mais o tal do ele não. Ele colocou o Bolsonaro ali, manteve o Bolsonaro na lista dos autoritários, mas ele colocou uma tarjinha, tipo, uma tarjinha de censurado em cima. Então, a gente via que tinha o Bolsonaro embaixo, mas uma tarja de censurado. Então isso constrangeu as pessoas que estavam a fim de xingar. Foi uma sacada, achei muito inteligente da parte dele. E aí o show seguiu. E na hora que ele faz a maior crítica aos autoritários, aí chega na parte do Palmeiras, que é o que eu queria falar, ele tem um porcão que voa em cima da plateia, um porcão de inflável, né? Só que tá cheio de dizeres libertários no porco, e porco, na verdade, significa tudo que tem de ruim na humanidade, na visão do Roger Waters. Então ele usa a alegoria do porco, que na verdade ele tira de um livro do George Orwell, que é o Animal Farm, ou aqui em português é o livro A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é uma revolução, é uma história onde os humanos eles subjugam os animais se revoltam. E aí eles tomam o poder na fazenda. Então tudo é lindo, né? E só que os porcos, que são os animais mais inteligentes, eles tomam o poder dentro da fazenda, dentro dos bichos. Eles viram os líderes dos bichos. Então você tem lá as ovelhas, você tem lá os cachorros, e tem lá todos os outros bichos. Então as ovelhinhas são aquelas que falam amém para tudo. Os cachorros, eles são cooptados pelos porcos. Então eles simbolizam a força, o exército. E falam, ó, se vocês não fizerem o que a gente manda os cachorros morder vocês. E aí eles tomam posse da fazenda, começam a mandar na fazenda. E aí os porcos levantam. Eles, em vez de eles andarem de quatro, como todo quadrúpede, eles levantam e começam a andar em duas patas, como se fossem humanos. E acabam fazendo como se fossem humanos e continuam escravizando a fazenda. Só que em vez de serem os humanos, agora quem mandava eram os porcos. Então por isso que os porcos, por causa desse livro escrito na década de 30, ganhou essa conotação de ser um animal fascista, ou seja, autoritário. Então, e daí vem a expressão porcos fascistas, que a torcida do Corinthians usava para ofender a torcida do Palmeiras até a década de 80, relacionando o Palmeiras com o fascismo pela origem italiana e etc., aquele absurdo todo. A torcida do Palmeiras nunca gostou de ser chamada de porco. Então, se você ia no estádio até 1986, o outro lado da torcida, você ouvia aquele grito insuportável, que você tinha vontade de matar o outro lado. Eles faziam assim: porco, porco. Você tinha vontade de matar quem estava do outro lado. Até que em 1986, o Palmeiras resolveu assumir A torcida do Palmeiras resolveu assumir o porco para acabar com os xingamentos. E o Palmeiras passou a usar o porco como mascote. Eu, particularmente, não gosto nada disso. Eu, particularmente, detesto o mascote porco. Não gosto. Enfim, para mim, o mascote do Palmeiras é o periquito. Sempre foi e sempre vai ser. Mas eu entendo que pegou. Principalmente na parte da torcida mais nova do que a minha geração, e convenhamos, eu já tô com quase 48, então é jeito pra cacete. Então, a torcida do Palmeiras hoje assumiu o porco. E meio que não entende por que o porco tem essa conotação negativa. É por causa de toda essa historinha que eu contei. E muitas pessoas ainda usam, muitas, não só no Brasil, ao redor do mundo, usam o animal porco como um apêndice quando quer chamar alguém de fascista ou de misógino ou de chauvinista. Então é um porco. E o Roger Waters usa o porco desde 1977, quando o Pink Floyd lançou o LP Animals. E ele simboliza como o pior tipo de gente. Então, quando ele quer falar que alguém é o pior tipo de gente, um autoritário, é um porco. E ontem ele pega, pode falar um monte, né? E aí ele pega um cartaz e escreve, e mostra assim, com as mãos, né? Escrito no cartaz, bem grande, com as câmeras nele. Ele fala assim: os porcos dominam o mundo, pigs rule the world. Ok. Aí ele vira o cartaz, ou ele pega outro cartaz, e onde está escrito fuck the pigs, ou seja, foda-se os porcos. E aí teve lá uns palmeirenses que ficaram putos, né? Porra, tá na nossa casa, não pode falar assim. Gente, nós estamos falando do Roger Waters, não estamos falando do Tiririca. Então ele é um cara que, sabe, ele é um cara que tá acima. Ele é tipo, ele tá no mesmo degrau do Paul McCartney, ele tá no mesmo degrau do Pete Townshend, ele tá no mesmo degrau de monstros. Então você não vai chegar pra um cara que nem o Roger Waters e falar assim: ó, escuta, você tá no estádio do Palmeiras, então você não pode falar mal de porcos. Primeiro que ele não vai entender nada. Como assim? Porcos, né? Tem historicamente a conotação ruim. De ser um animal símbolo dos fascistas. Então, como? Não é à toa que a torcida do Corinthians chamava a gente de porco. É exatamente pela conotação ruim. Então não foi ele que inventou isso. É uma conotação que existe. E quando a torcida do Palmeiras decidiu abraçar o porco como segundo mascote, o torcedor do Palmeiras tem que aprender a separar ou aprender a conviver com essa correlação que sempre vai existir entre uma referência ruim e o mascote que a gente decidiu acolher para exatamente acabar com as gozações. Então isso sempre vai acontecer. E numa situação como essa, em que o cara, desde 77... Há 41 anos ele usa essa alegoria. Ele fala: ah, não, aqui no estádio do Palmeiras eu não vou fazer. Claro que vai. E aí a torcida do Palmeiras tem que ter o discernimento, a inteligência para falar. Ele não está falando do Palmeiras, ele está falando da conotação fascista que o animal porco sempre teve. Essa é a principal razão pela qual eu nunca gostei do Palmeiras ter assumido esse porco, mas assumiu, agora já era. Agora temos que conviver com isso. Tá? Então temos que ter inteligência para separar essas coisas. Tá? Então não tinha que ter brifado ele para falar que não pode usar nada. Eu vi gente falando isso: a assessoria do Palmeiras devia ter chegado nele e falar que veja bem, você não pode. Quem não pode o quê, cara? Claro que pode. Ele não estava falando do Palmeiras, ele estava falando de um negócio que existe há mais da década de 30, cara. Sabe? Tem quase 100 anos que essa conotação existe e já era. Não. O Rodney tá falando que, quando você vai na casa de alguém, você tem que ter sensibilidade no que você fala. Não, desculpa. Não. Você está falando de um negócio que veio antes. O porco ser o símbolo do fascismo é antes do Palmeiras ser o porco. Então o Palmeiras escolheu andar nesse caminho, não o contrário. E outra, aí você fala, ah, Coca-Cola, quando foi para o Grêmio, mudou a cor. Não, tá bom. Isso para um contrato comercial de anos e anos, para uma apresentação, para duas apresentações, desculpa, não vai acontecer isso. Tá? Mas enfim, isso daí é só um detalhe, tá? O que eu estou tentando fazer vocês entenderem é: vai acontecer sempre na vida do palmeirense de se deparar, vez ou outra, com essa conotação negativa com relação ao porco, e a gente tem que saber conviver com ela, porque foi escolha nossa. Tá certo? Essa é a minha opinião. Vocês aceitam se vocês quiserem, é claro. O E.J. Thompson disse que o Roger Waters é um cara mais ou menos. Você pode não gostar, você pode achar que o The Doors, por exemplo, é uma banda maior que o Pink Floyd, que, na minha opinião, é um grande absurdo. Eu adoro The Doors. Inclusive, fui trabalhar hoje com uma camiseta do The Doors. Mas musicalmente, desculpa, Pink Floyd, The Doors, Nossa Senhora. Mas não é esse o nosso assunto aqui. Eu puxei esse assunto exatamente por causa da correlação com o Palmeiras, tá? E pelo fato do show ter acontecido no Allianz Parque ontem. Tá certo? Vamos lá. Então vamos voltar à questão da suspensão do Mike e do Diogo Barbosa. O STJD então fez o seu cirquinho hoje. Eu acompanhei o Twitter de um repórter do portal Globo.com, setorista do Botafogo, que cobriu o julgamento, porque o julgamento é feito na sede do STJD, que é no Rio de Janeiro. E ele foi descrevendo o que os auditores do STJD argumentavam. Então, o Sassá foi punido com 6 jogos, o Diogo Barbosa com 2 e o Mike com 2. E o Palmeiras foi punido com R$ 50 mil por causa da treta que teve no jogo, nesse mesmo jogo, ao final do jogo, quando a torcida foi cercada pela polícia, teve briga, teve confusão, enfim. Os argumentos que eles usam para embasar o quanto cada jogador vai pegar de pena é uma piada. O setorista, ele ia transcrevendo, né, no Twitter dele, o que cada auditor falava. Os caras fazem no chute, sabe? Ah, eu acho que merece 5 jogos. Ah, eu acho que merece 4. Eu acho que merece 6. E, sabe? É ridículo. É ridículo. Sabe? Não, não, não é técnico o negócio. É tipo, ah, aquele outro pegou não sei quanto, então esse. Sabe? Não tem. Não é técnico. É vergonhoso. É uma várzea. É uma várzea. E aí ele. Eles chegam a esse veredito. Só que antes disso teve o julgamento do Palmeiras por causa da confusão da torcida. Em que quem estava lá fala, a polícia que cercou a nossa torcida e provocou e teve lá uma série de acontecimentos. Não, nada mais grave foi registrado, mas as câmeras filmam, e aí quando filma aquela movimentação, né? Parece que teve uma batalha ali e não teve nada tão sério. Mas o que assusta é o seguinte: primeiro, o auditor, ou o relator, ou um dos auditores, fala assim, né? Vamos punir o Palmeiras com perda de mando de campo. Gente, o cara começou a articular para tirar mando do Palmeiras agora, nos 10 jogos finais. Tribunal no Rio de Janeiro. Quem está disputando o título com o Palmeiras, além do Inter, do Grêmio e de São Paulo? Não conseguiu porque acho que nem os outros auditores acharam. Falaram, meu, isso é demais. Isso é muita sacanagem. Eu acho engraçado que eles nem combinaram antes, né? Porque normalmente é isso que acaba acontecendo. O que a gente vê na sessão da STJD é só o resultado do que eles combinam lá na antessala, antes de né? Talvez até tenha sido combinado, porque o cara chega pedindo perda de mando de jogo. Eu acho que é para também, no final, acabar botando uma multa lá em cima. Daí um palmeirense olha pro outro e fala assim, pô, mas pelo menos não perdemos o mando de jogo. Agora, multou o Palmeiras em R$50 mil. R$50 mil. Você fala, ah, o que é R$50 mil? É R$50 mil, cara. É exatamente esse dinheiro. Pense esse dinheiro na tua mão. É bastante dinheiro. Ah, mas o orçamento do Palmeiras não interessa. Não interessa se o orçamento do Palmeiras é de 500 milhões. R$50 mil. É 0,1% do orçamento. 0,1%. Permita tirar 0,1% do seu orçamento do ano. É a mesma coisa. E são R$50 mil. Vai para onde esse dinheiro? Vai para a CBF. Então ninguém vê o que acontece com esse dinheiro. Então, quem garante que esses auditores são isentos? Eu não sei se eles são. Talvez sejam, mas eu não sei se são. Eu não sei se tem um, sabe, alguém na CBF. Alguém acha que a CBF é uma instituição honesta? Eu não acho. Por N razões, né? Alguém põe a mão no fogo que a CBF não chega e fala assim, ó, quanto mais multa vocês conseguirem tirar dos clubes, aí vai ter uma parte para você. Não sei. Eu não sei. Agora, o que eu não entendo é por que dão uma multa de R$50 mil para o Palmeiras por causa de um tumulto que nem foi causado pela torcida. E aí você vê os argumentos que eles usam. O argumento que eles usam é assim. Ah, mas a torcida do Palmeiras é reincidente. Porra, que torcida que não é reincidente? Que torcida que nunca teve problema? Aí sabe que caso que eles usam para ilustrar? Aquela confusão lá no Mané Garrincha em 2016, em que claramente a torcida do Flamengo emboscou a nossa torcida. Então aí você vê o revanchismo dos caras, aí você vê de que lado eles estão. É, pô, que brigaram com a torcida do Flamengo em 2016, meu irmão. Ah, então você tá. O auditor então está preocupado com aquele problema, né? Podia ter usado outro tumulto que teve como exemplo, que foi o jogo contra o Sport, em que a torcida do Palmeiras foi cercada pela polícia bem fora do estádio já, do ano passado. Jogo Palmeiras e Sport do ano passado na Arena Pernambuco. Então a torcida do Palmeiras já bem fora do estádio foi cercada, foi também emboscada pela polícia do Recife e foi todo mundo meio que aprisionado ali na rua, os torcedores palmeirenses tiveram que sentar no chão, não teve treta, não teve nada, e mesmo assim o Palmeiras foi punido por causa desses incidentes, mas o auditor, hoje, ele não lembrava desse, ele lembrava do Flamengo, porra. Uma torcida do Mengão lá em Brasília, meu irmão. Aí. Então, você vê o lado que os caras estão. E aí o cara começa a falar a torcida do Palmeiras, não sei o quê. Aí ele pediu 20 mil. 20 mil. Então vamos multar em 20 mil. Aí o outro queria falar assim, não, perda de mando. Aí eu, não, 20 mil. Aí vem o outro e fala assim, não, porque a torcida do Palmeiras... Aí que veio essa argumentação de reincidência. Não, então não vai ser 20, vai ser 40. Aí vem o terceiro e fala assim, não, vamos fechar por 50 e tá tudo certo. Então, aí que a gente fala assim, porra, que é fácil lá meter a mão no dinheiro do Palmeiras, né? Ah, dá mais 10, dá mais 20. Ah, dá 50 logo. E pronto, eles determinam. E o dinheiro vai pra CBF e o STJD é um órgão da CBF. Que cazzo! E aí que eu falo assim, porra, por isso que o cara começa pedindo perda de mando, que é pra gente ainda se sentir aliviado, né? Do cara ir lá e... Aí um outro fala assim, meu, tem que educar a torcida do Palmeiras. Olha a potência financeira que o Palmeiras virou. Tem poder para fazer isso. Quer dizer que eles aplicam a multa de 50 mil porque o Palmeiras tem dinheiro. Então a justiça, que normalmente é aquela coisa, a justiça é cega, né? Fala o que é certo, não importa quem. Não, é o Palmeiras, então é 50 pau. Ah, se, porque se fosse a Chapecoense ia ser 5. Sei lá. Não, isso eles não falaram, isso aí eu que tô falando, tá? Mas então, se fosse a Chapecoense ia ser 5. Se fosse o Sport ia ser 10. Mas como é o Palmeiras é 50, é isso. Porque pela frase solta ali de um dos auditores, vejam a potência financeira que o Palmeiras se transformou. Tá, não é implícito, tá claro que esse valor altíssimo da multa só foi aplicado porque é o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um orçamento de 500 milhões. Então, que várzea, que absurdo. E tiraram dois jogadores nossos por dois jogos, sendo que no próximo os titulares não jogam, eles seriam as reservas. No caso de Diogo Barbosa e Vitor Luiz, eles estão meio que em igualdade, né? Nesse momento. E, claro que o auditor sabe, ó, tira, é os dois. Sabe? Você acha que o Flamengo não foi lá? Ó, tira, tira. Então começou a operação para tirar o Palmeiras de novo. Começou para valer. Tá? Então, o presidente Maurício Gagliotti, que fique atento e que tome todas as providências que tem que tomar nos bastidores. Todas. Tá? O Juliano tá achando maneira o sotaque. Porra, que tem o sotaque, meu irmão? Aí. Tu que fala errado. Aposto que tu fala bolacha. Aposto que tu fala bolacha. É biscoito, tu... Tá de sacanagem? Qual o setorista que estava cobrindo hoje? Cara, Fred alguma coisa do Globoesporte.com, não sei. Grande abraço pro Fernando Lima, que fez o primeiro superchat de hoje, pelo menos o primeiro que eu tenha visto. Eu não tava vendo vocês aqui, eu não sei se teve mais gente, mas acho que é o primeiro, né? E não tem guitarra hoje, não sei se vocês repararam, aliás, não tem a divisão de tela, não tem, porque eu não estou usando. Vocês devem ter reparado que quando eu uso esse programa, a câmera está dando umas picotadas, né? Então eu estou fazendo como teste, como eu estou usando equipamento novo, né? Eu estou usando o modelo antigo do Periscato, direto na tela, sem frescura. E parece que é isso, né? Porque não piscou nenhuma vez até agora a tela, né? Então parece que é a interface da câmera com o programa que está causando isso. Então pelo menos agora eu já identifiquei o problema. Não é problema de equipamento e sim de software. Então agora a gente vai atrás da solução disso daí. Mas precisava fazer esse teste. Muito bem. O que a gente faz para domingo? Tem gente falando em 352, eu sou totalmente contrário a usar o 352. 352 é um sistema que ele... Por que ele é tão pouco usado hoje? Porque ele é muito frágil. Porque o 352 ele foi um sistema que ele surgiu para combater o 442. Então o 352, quando o adversário está no 442, ele é muito efetivo. Ele funciona bem. Por isso que ele reinou na primeira metade da década de 90, principalmente na Europa. Onde tem muitos zagueiros bons, então valia a pena você fazer um esquema com três zagueiros. Aqui no Brasil isso foi pouco usado e teve muita resistência por isso, porque primeiro, mentalidade idiota de que três zagueiros é retranca. Não. Mas a gente teve essa resistência aqui para isso. Embora o Brasil tenha jogado na Copa do Mundo de 1990 com três zagueiros. E mesmo na de 2002, o Filipão colocou o Edmilson, que era zagueiro, como um primeiro volante. E quando não era ele, era o Anderson Polga. Mas o esquema com três zagueiros, ele, se você volta a jogar com três atacantes, aí você mata o esquema com três zagueiros. Então é um esquema muito frágil, eu acho, defensivamente, com três zagueiros. A não ser que você recue os laterais e aí você jogue, na verdade, não no 3-5-2, mas com 5-3-2. E aí você vai ser muito pouco efetivo no ataque para um jogo que a gente vai estar jogando em casa. E eu não acho isso uma boa ideia. Enfim, na minha opinião, eu acho que não tem que jogar com três zagueiros. Então quem que a gente põe na lateral? Bom, do lado esquerdo, a tendência é o Nico Freire. Inclusive, uma das qualidades que fez ele ser contratado é essa capacidade dele de jogar de lateral. O Nico Freire jogou 45 minutos com a camisa do Palmeiras, lá naquela excursão para a América Central. Logo que ele entrou, ele fez um pênalti imbecil, um pênalti ridículo. Não foi um pênalti, foi um recuo de bola errado. Ele fez uma puta de uma cagada, tá? Essa foi a... Eu não lembro agora exatamente o que foi o lance, eu sei que ele fez uma besteira. E você não vai fazer nenhuma pergunta, o Fernando Lima? Você fez o superchat e só pediu pro pessoal ser padrinho, né? Mas não fez pergunta. Pode fazer. Aliás, todos vocês. Então eu colocaria o Nico Freire do lado esquerdo, como disse o Dionísio, o amigão Dionísio. E na direita? Na direita, cara, o Felipão vai colocar o Jean. O Jean é o amor da vida do Filipão, pelo menos nesse momento. O Filipão é apaixonado pelo Jean. Vai ser o Jean. Qual seria uma alternativa? O Thiago Santos, por exemplo. Mas o Filipão vai colocar o Jean. Então, provavelmente, o Palmeiras vai de Jean na direita e Nico Freire na esquerda, dupla de zaga normal. É assim que o Palmeiras vai para enfrentar o Grêmio sem reserva. Se acontecer alguma coisa, for expulso, tiver uma lesão, fudeu. Tá? Então já é um improviso. E temos que ir 90 minutos com improviso e sem reserva. Olha o tamanho do problema. O Luan Cândido, que seria uma opção, que eu mencionei lá no começo, ele está na seleção sub-20. Então também não vai poder ajudar o Palmeiras nessa. Então, a situação complicada, bem complicada. O Fábio, ele faz uma observação, diz que o Antônio Carlos também cagou num derby e é bem confiável, sim, né? Assim, o que eu tô falando é que sim, o Nico Freire, ele teve... Eu lembro que foi uma jogada que ele quis demonstrar um puta de um excesso de confiança e tentar sair driblando, sabe? E fez uma cagada. Eu não sei se ele fez pênalti, ou se ele deu um passe errado que o atacante quase fez gol. Foi uma coisa assim. Foi um erro. Um erro que todo zagueiro comete. O problema dele é que foi logo no primeiro lance, né? Então a impressão inicial é péssima. E ele ficou meio abalado. E a gente viu que ele botou a mão na cabeça e falou, puta, né? Enfim. O Dionísio disse que o Pedrão pode ser uma opção. O João Paulo disse que prefere desse jeito. O Periscato limpo, sem a divisão na tela, sem a... Vou abrir uma enquete. Eu acho interessante a gente enriquecer, mas se vocês gostam só desta fatia, né? Tá bom. Vamos pensar. Vamos considerar. Na verdade, eu vou fazer uma enquete com os padrinhos, né? Vou fazer uma enquete com os padrinhos. Muito bem. Tem pergunta ou não tem pergunta? Periscato Raiz. Não, outro não é Nutella, né? Por favor. Vamos. Sem avacalhar o formato novo do Periscato, cacete. Deixa eu pegar aqui os estagiários para ver se eles já estão selecionando pergunta. O Neme Adas está falando que o Palmeiras entrou com efeito suspensivo. Eu não sei. Aí é questão de informação, cara. Aí eu já não tenho. Eu cheguei em cima da hora aqui para fazer o Periscatso. Então a última consulta que eu tinha feito nos setoristas e tal era logo depois que acabou o julgamento. Então eu não tinha informação nenhuma de efeito suspensivo. Então não tenho essa informação. Então vamos lá. Perguntas. Júlio Caralpe, se der certo o efeito suspensivo, Já estou vendo aqui, viu, Luiz? Já estou vendo as perguntas aqui. Então, Júlio perguntou, se der certo efeito suspensivo, significa que jogamos contra Grêmio e Ceará com Mike e Diogo Barbosa. Daí, depois, eles cumprem contra o Flamengo. Mas até lá, temos Vitor Luiz e Marcos Rocha. Mais ou menos isso. Mas eu acho que dá para jogar com Marcos Rocha e Vitor Luiz contra o Flamengo, sem problema nenhum. O que eu acho muito complicado é você fazer uma partida contra o Grêmio, que também é um concorrente direto pela vaga, com dois laterais improvisados. Para mim, Jean na lateral é improviso total, tá? Ah, mas ele já jogou há muito tempo, já jogou, foi até para a seleção como lateral, mas hoje ele já não tem mais o vigor físico de um lateral. Ele já em 2016... Não, em 2017 ele já começou a dar muito errado como lateral. Muito errado. Já começou a mostrar que assim, o arranque, o pique para acompanhar um pontinha que corre, não tem. Marcel Pereira disse que o Palmeiras entrou com efeito suspensivo agora há pouco. Pronto, então tá. Tá dada a informação do Marcel. Marcel, confio, conheço. Então entrou com efeito suspensivo. Não sei como isso é possível. Agora há pouco, às 20 horas. Mas se conseguiu, ótimo. Ótimo, ótimo. Então joga. Então tudo isso que a gente falou de Jean e de Nico Freire. Aliás, entrou com um pedido, né? Tem que ser acatado, tem isso, né? Eu não sei. Entrar com efeito suspensivo é uma coisa, ganhar o efeito suspensivo é outra. Então me ajudem aí. O Fábio já tá cravando. O Palmeiras não vai conseguir o efeito suspensivo. Mas você acha que o tal do Sassá joga a segunda final contra o Gambá? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Sassá pegou 6 jogos. Bom, o Cruzeiro pode também tentar o efeito suspensivo, né? Mas também vamos combinar. O Sassá vai resolver o quê mesmo? O Sassá, pra mim, ele é o terceiro centroavante do Cruzeiro. Ele tá atrás do Barcos e do Raniel. O João Neto menciona o Esteves. Também é um lateralzinho bom. Só que está no primeiro ano de sub-20 ainda. Ele já é mais velho do que o Luan, né? Eu não acho ele tão bom assim, não. Eu acho que ele ainda precisa se desenvolver mais e entrar numa roubada dessa no jogo contra o Grêmio pode queimar a carreira dele. Eu iria com calma. Eu não recorreria ao Lucas Esteves, não. O Ni Lopes disse que o STJD queria até tirar a torcida dos jogos do Palmeiras. Que seria punição pecuniária absurda, porque imagina, olha as nossas rendas. Né? Imagina você tirar um jogo do Palmeiras. Tirar a torcida, jogar portões fechados. O Palmeiras arrecada 2 milhões todo jogo. Você perde um jogo, portões fechados, você perde 2 milhões. Só que você puniria mais o Palmeiras. E é aí que reforça a tese, gente. Só que eles preferem tirar 50. Porque vai para onde esses 50? Porque se eles simplesmente punem o Palmeiras em 2 milhões por jogar com portões fechados, quem ganha? Ninguém. Não tem dinheiro para ninguém. Agora, pune 50 pau, tem dinheiro. Tem 50 pau indo para a CBF. Daí o que vai acontecer com esse dinheiro, ninguém sabe. Ah, vai pro cofre da CBF, aham. Uhum. Tá. Beleza. Deve ir mesmo, né? Mas deve. Brincadeira, né? O Ni Lopes também fala que a torcida do São Paulo brigou com a do Botafogo e não deu nada. Ele não deu nada mesmo. E foi antes do jogo, ou foi na mesma semana do jogo do Palmeiras com o Cruzeiro. E não foi julgado até agora. E nem sei se vai ser. Fábio Queiroz tá tão puto, ele fala assim, é por essas e por outras que eu já abri mão do futebol faz tempo. Amo e acompanho o Palmeiras, o resto de dar nojo. Mas é o que a gente fala, a gente não gosta de futebol, a gente gosta de Palmeiras, né? Ah, tem o Fred, né? Lembrou o Eduardo Camilo. Tem o Fred também, a gente até esquece, né? Porque ele ficou lesionado há muito tempo. Tá, então o Palmeiras pediu, entrou com o pedido de efeito suspensivo, não foi analisado, então todo mundo explicando aqui, tá? Porque provavelmente essa notícia já saiu, como eu disse, eu não tive tempo de ver. E só que aí, quando é que vai conceder ou não. Amanhã é feriado. Será que rola isso? Eu não sei se rola. Será que o Filipão vai colocar a defesa do time das Copas contra o Grêmio? Não existe isso, Will Rodrigues. Time, não existe. Tá? O Filipão tá usando 20, 22 jogadores. Tá pegando sempre o que ele acha melhor e ele tá alternando conforme o estado físico. Mas veja que o Dudu sempre que pode, ele tá entrando nesse time. Vamos chamar de time A2, né? Tem o time A1 e o time A2. Não dá pra chamar de time B, né? O time daquele. Vejo que o Dudu tá sempre entrando. O Bruno Henrique é um dos que mais entra também no time A2. Então, na verdade, não tem time A1, time A2, time B, não tem. Time das Copas, não tem isso. O que tem é que a alternância é natural que acaba acontecendo, mas. A única coisa que o Filipão mantém são as duplas de zaga, que isso é importante, você ter o entrosamento entre os dois. João Neto falou um negócio aqui legal agora. O Gustavo Gomes, agora eu entendi porque o Conrado falou que ele era grosso. Reparem na roda de embaixadinhas que passa na TV Palmeiras. Ele não sabe fazer. Não vi esse vídeo ainda. Não vi esse vídeo ainda, mas tenho certeza que ele é todo duro e não sabe fazer embaixada. Isso aí é o primeiro toque na bola. Quando ele ajeita o corpo para bater na bola, você vê que ele não sabe. Não tem habilidade. Ele é ótimo zagueiro. Repito, seus animaizinhos de teta. Isso não impede ele de ser um bom zagueiro. O zagueiro não precisa ser habilidoso. É bom que tenha uma certa habilidade, porque em certos momentos, em certos lances de aperto, ele precisa se virar e se livrar de uma marcação que está em cima e não entregar a bola de presente. Na melhor das hipóteses, o que ele faz? Tira a bola para lateral. Né? Mas mesmo assim, se o cara tiver a cintura muito dura, ele pode não conseguir nem ajeitar o corpo para tirar a bola e acaba perdendo. Ou acaba dando um passe errado. Então esse é o meu medo. Era o meu medo. Continua sendo o meu medo com o Gustavo Gomes. Inclusive, na última transmissão, ele deu uma pichotada por falta de habilidade também. Mas repito, isso não impede dele de ser um excelente zagueiro por cima. Um cara que dá o bote no tempo certo. Que desarma os adversários sem fazer falta, não impede ele de ser de zagueirar. Tá? Então a minha observação desde o início é: ele é grosso. E é. Não impede de ser um bom zagueiro. Agora, não passem a bola mais ou menos na fogueira para ele que ele vai ramelar. Como ramelou no último jogo, num lance. No último, no penúltimo. Um jogo recente aí. Ele vai ramelar. Então, não exijam a habilidade do Gustavo Gomes com a bola no pé. Ele tem que entrar e desarmar, entrar e dar o bote, cortar de cabeça, usar o corpo, usar a força física. E nisso ele é excelente. Excelente. Um dos melhores zagueiros que o Palmeiras teve nos últimos tempos, junto com o Mina, junto com o Vitor Hugo, junto com o Antônio Carlos, que é o nosso melhor zagueiro hoje, titular absoluto. E o Gustavo Gomes está nessa lista dos melhores zagueiros. Não dos zagueiros medíocres, dos zagueiros ok. Ele está muito acima disso, é claro que está. Mas é grosso. O Luiz Carlos já tá querendo fazer projeção para campeonato. Então ele fala assim: se a gente ganhar Grêmio, Ceará e Flamengo. Você acha que seremos campeões? Se ganhar do Flamengo for. Se ganhar os três próximos, esse cenário é que você está falando, puta, é 90%. Porque a projeção para você ser campeão nesses 10 jogos que faltam é ganhar todos os jogos em casa e ganhar pelo menos mais um fora. Sendo que o Grêmio é um dos jogos mais difíceis que a gente tem em casa. Então, se ganhar do Grêmio, ganhar do Ceará, que é jogo em casa, esse é jogo para ganhar mesmo, e ganhar do Flamengo fora, você já consegue a vitória fora que precisa. Então, o Palmeiras tem seis jogos em casa e quatro fora. Precisa ganhar os seis em casa e ganhar um fora. Fazer mais 21 pontos, chegar a 77. Tá? 77 é muito difícil que o vice-campeão tenha 77. Até pode acontecer, mas acho bem difícil. É, você acha, o Internacional, que está 3 pontos abaixo da gente, vocês acham que ele vai conseguir 24 dos 30 que faltam? Eu acho que não. Acho que não consegue fazer 24 em 30, o Internacional. Então, é bem, bem zoado alguém tirar o título do Palmeiras com 77 pontos. Então, a conta do Palmeiras é ganhar os jogos em casa e uma vitória fora. Essa vitória fora a gente conta como a do Paraná, que vai ser praticamente em campo neutro, né? Se for confirmado mesmo para Londrina. Se ganhar do Flamengo fora, você ainda tem a chance até de perder um jogo em casa, de dar um tropeção em casa. Que ainda assim vai ser campeão. Então, se ganhar. Porque ganhando de Grêmio e de Flamengo, além do Ceará, você, além de tudo, joga dois adversários mais para baixo ainda. Puta, é praticamente campeão. É muito difícil. O São Paulo não vai ficar nem em quarto lugar. São Paulo vai ser o quinto colocado. E se vacilar muito, o Atlético Mineiro ainda passa o São Paulo. Então, o São Paulo, para mim, é totalmente carta fora do baralho. Então, os nossos adversários são Inter, Grêmio e Flamengo. É, se você ganha do Grêmio e do Flamengo, você praticamente tira os dois da jogada também. E aí sobraria só o Inter. E o Inter, como eu falei, não vai ter força para fazer 24 em 30. Não vai ter. Então, ganhando de Grêmio, Flamengo e Ceará, que foi a hipótese aqui levantada, cara, é 90%, porque daí é só ganhar. É só ganhar os 4 jogos que restam em casa, que são Fluminense, América, Vitória e qual que é o outro? É tudo jogo fácil. E podendo perder um deles ainda, né? E pode e aí ganhando do Paraná fora, puta. Ganhar esses três, gente, é 90%. O Fábio Queiroz quer saber que deu a repercussão do artigo da Argentina lá. Deu que o Palmeiras ganhou um efeito, um direito de resposta lá no próprio site do Clarim e ficou por isso mesmo. O Palmeiras não vai fazer mais nada, não vai fazer queixa-crime, não vai. Eu acho que devia fazer. Luiz Nori pergunta se seria o caso de torcer a favor do São Paulo na próxima rodada. Nunca. Torcer a favor do São Paulo, nunca. Você pode torcer contra o adversário do São Paulo. É igual torcer pro Corinthians. Vai torcer pro Corinthians em alguma hipótese? Nunca. Nunca. Ah, mas é contra o Inter, mas. Tá. Eu vou torcer pra empatar. O Leandro pergunta se eu acho que o Grêmio perde mais com seus desfalques do que nós, sem dúvida, porque a reposição do Grêmio é muito pior do que a nossa. Só que no nosso caso, os nossos desfalques são duplos, né? A gente tem dois desfalques na lateral direita, dois desfalques na lateral esquerda. Então o Palmeiras perde também. Eu acho que acaba sendo a mesma coisa no final, na balança ali. Mas é uma balança totalmente subjetiva, né? O Gustavo Magalhães disse que o Gustavo Gomes tem a mesma habilidade do Vitor Hugo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Vitor Hugo não era nenhum primor, mas sabia jogar melhor com a bola no pé, tinha mais mobilidade do que o Gustavo Gomes, por favor. Mas repito, toda vez que eu vou criticar o Gustavo Gomes, eu tenho que repetir porque tem nego que é xiita. Acho ele um ótimo zagueiro, um puta de um zagueiro. Tá? Tô muito satisfeito com o Gustavo Gomes. Malas. João Vitor disse que se pergunta se o Gambá ganhar a Copa do Brasil, vai ofuscar um possível título nosso. Não, porque o Gambá, se for campeão, vai ser semana que vem. Um possível título nosso vai ser daqui um mês. Então ninguém vai ficar falando: ah, mas o Corinthians ganhou há um mês atrás a Copa do Brasil. Bicho, o Corinthians, se ganhar a Copa do Brasil na quarta-feira, eu acho que deve ganhar, porque vai jogar com 14. O Corinthians vai assaltar o Cruzeiro. Ah, isso já. Deixa eu deixar registrado aqui. O Corinthians vai ser campeão na Copa do Brasil e vai assaltar o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser vai ser esfaqueado no Itaquerão. Porque tudo foi construído para isso acontecer durante todo o campeonato e a gente veio falando o tempo todo. Tudo isso é para dar o título para o Corinthians. E o Cruzeiro deixou. O Cruzeiro teve a chance de fazer um placar melhor ontem e não conseguiu. Pô, vitória simples dá título para o Corinthians. Não, vitória simples vai para pênalti, né? Que não tem o gol fora. O Corinthians vai conseguir o resultado que precisa. Tá? Ou na pior das hipóteses, vai para pênalti. O Corinthians vai ganhar o jogo. Quarta-feira, na marra, de todo jeito, vai ganhar o jogo. De um ou de mais. O único jeito é do Cruzeiro ganhar é conseguir perder de um e levar nos pênaltis. É o único jeito. E, ó, não duvido dos juízes começarem a mandar voltar os pênaltis do Fábio. Se ele começar a catar pênalti. Só contra o Corinthians, porque contra a gente pode. Contra o Santos, bem lembrado, Rai Alves. Então, é o jogo mais chatinho, né? Contra o Santos. Muito bem. Pouco superchat hoje, hein? Vocês não estão afim hoje, hein? Mas tudo bem. Não tem problema. Continuamos fazendo aqui. É porque não teve guitarra, né? Todo mundo gosta de tocar guitarra. Não tem guitarra, nego, não faz superchat. Ah, é isso, né? Abraços? Tem abraços? Tem alguém anotando abraços aí ou não? Não, né? Então vamos lá. Peça um abraço aí. 5, 4, 3, 2, 1. Quem quer abraço? Ninguém? Ah, então beleza. Então tá na hora de... Tá na hora de descer lá pra mercearia e comprar umas cervejas. Eu vou comprar umas cervejinhas, porque hoje é véspera de feriado. Eu vou agora assistir um filminho com as meninas. Vou tomar minhas cervejinhas. E convido vocês para no domingo acompanharem a nossa transmissão. Vejam que não piscou a câmera hoje, tá? Então eu vou tentar achar uma solução, identificar a solução para esse problema até domingo, para a gente voltar a usar o esqueminha da transmissão no domingo, com o placar, com tudo mais, que vocês gostam, né? Porque se eu não for usar aquele programa, acabou o placar, acabou o reloginho, acabou tudo. Então domingo a gente faz a transmissão, eu e Bruno Zaniolo, de Palmeiras e Grêmio, direto do Pacaembu, a partir das 15h45 a gente entra no ar com a transmissão aqui mesmo no nosso canal. E segunda-feira a gente volta com o Periscatso. Valeu, rapaziada. Um grande abraço a todos. Bom feriado. Aproveitem. Um ótimo final de semana. Com mais uma vitória do Palmeiras, se tudo der certo. E até domingo. Tchau. Tchau, mas tá ao vivo ainda, né? Ao vivo? Tá ao vivo?